uma honra muito grande. Fala Mansa, Henrique e Juliano juntos. Grande honra, meus parceiros. Beijo tecnicamente, sem língua também é beijo. É beijo, mas o seu eu gosto de qualquer jeito. No pescoço, na boca ou no queixo, perfeito é o mesmo. O que vi é de você, faço questão de aceitar sem medo. Se eu soubesse que era tão assim, tinha chegado aqui mais cedo. É que eu não posso ficar sem. Só teu gosto que mata minha fome. Coração tem na testa seu nome. Eu amo quando você vem e deixa sobrando um sorriso. Na saudade você dá sumiço. É que eu não posso ficar sem. Seu gosto que mata minha fome. Coração vem na testa, seu nome. Eu amo quando você vem e deixa sobrando um sorriso. Na saudade você dá sumiço. É que eu não posso ficar sem. Só beijando você fico bem. Fala Mansa, Henrique e Juliano. Quanta honra, quanta honra. Sei lá. De você, faço questão de aceitar sem medo. Se soubesse que era bom assim, tinha chegado aqui mais cedo. É que eu não posso ficar sem. Só seu gosto que mata minha fome. Coração tem na testa seu nome. Vem, e deixa sobrando um sorriso. A saudade você dá sumiço. É que eu não posso ficar sem. Só teu gosto que mata minha fome. Coração tem na testa seu nome. Eu amo quando você vem e deixa sobrando um sorriso. A saudade você dá sumiço. Só beijando você fico bem. Que vibe. Faz quanta barulho, honra. Tocantins, fala mais. Henrique e Juliano.